Controls operations. That is ótimo, né? Agora sim, baixado e travado, passando em dia terra, 3170. 3170, livre pulso na pista 10, vento 110 graus, 10 nós, altímetro no momento 10.95. Livre pulso no 03170. Cópia. Autorizado 370 Natal, Apesulu 10, Lucas e Par, com curva à esquerda após decolagem no zero. Controle em 11935, 5103. Pronto, puxa acionamento no inter. Hold Gal 024, I'll let you copy. Cliente Lisboa, fly level 370, via Upper Whisk 58, until Recife, after Upper Romeo 551, and then the accord of flight plane route. The departure will be Puka, and transition Aracaju. Saldo Control 119.35, Skok 5116. Vamos lá, com recepção, vira teu fone, que eu vi, vai sair da rua 370, da polícia 580, que eu vi, da rua 551, e vai sair da rua. Puka Departure, Aracaju Transition, 119.35, Puka Departure, e 5116, on the Skok, Portugal, vira teu fone. Feedback correct, call me startup and push. É Portugal 0 de fora. Tá já, obrigado. Portugal 0 de fora. Polo Salvador. Bom dia. 3170, ligou a pista na pista. Portão 62, Alfa e Juliette, está autorizado, está 3170. Alfa, 163. Contact chegou no 994, tem 2 horas e 20, JB 85, alterna Salvador. 15 ajuste, a torre 118, 95 no ponto espera, agora 994. Libertax, ponto espera, torre 295, bom dia. Salvador, Papatango, Yankee Tango. Papatango, Whisky, Yankee Tango, tráfego avistado. Confirme embaixada travada. Abaixado e travado, Yang Tango. Fish Yang Tango, autorizado pouso na pista 17, vento 1110 graus, 099. Livre pouso no 7, Fish Yang Tango. Boa noite, gol 1994, ponto espera pronto. 1994, autorizado o alinha de colapso 10, vento 1100 graus, 099. Regresso de colagem da pista 10, gol 1994. Yang Tango no sol ao 52, confirme o pátio para o qual era o taxi. Gente, Yang Tango, livre à direita, livre frequência. Livre frequência, Yang Tango. Boa noite, 2500 da Gustão. Agora eu vou para a próxima. Confirme o tráfego? 2500 da Gustão. Está autorizado no 5 Chantax. Tá, 04 decolado ao 52, chame controle 19935. 0935, voo 1994, boa noite. Salvador, eu posso. São 10, livre, chame táxi. Chama táxi, depois não. Salvador 1805 da Gol para o táxi, estamos com 115 a bordo. 2 horas e 40, Fernando Maceió. Cinco prossegue via Pátio e Índia, no ponto de espera 1895. 1014 ajustado. Salvador, Gol no meio 06, estabilizado, ele é 190. Gol no meio 06, confirme, baixado e travado. Baixado e travado. Gol no meio 06, livre pouso na pista 10, vento 110 graus, 06 noite. Livre pouso, pista 10, Gol no meio 06. Então veio a Pátio Índia, até o ponto de espera no 0, 118.95 e 1014 no ajuste. Confirme o alternado. O alternado é Marcelo, está utilizando o táxi para a posição no 0, via Pátio Índia, ponto de espera, 2.9.2.9. 1805, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Solo 0300, libre direito, chame Solo 21219. Direito, 218-606. Solo, let's go, 024, understand 11, request to speak and stand up. Approve start and push, gate 11, report taxi. Noite 05, autorizado de palavra, pistola 0, vento 1, 0 graus, 06. Noite 96, após uma rolagem do Boeing 737 da companhia sua frente, autorizado ali, a manter cabeceira no 0. Cola, o gol 1606. Bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, sua Juliette, 1606. Vento 96, autorizado de colar, pistola 0, vento 1110 graus, 079. Paulo é Pascal, vira pro Falcon Request Taxi. 896, decolado ao 06, chame controle na frequência 119.35. 1935, uma boa noite, Paulo, 896. Canadian 014. Canadian 014, clear taxi by my neighbor in India to runway 10, well, only point tower 109 decimal man if I'm ever calling it to work. Tower 19, Portugal 0 to 4. Portugal 024, please line up and take off runway 10, winds 110 degrees, 07 knots. I'm not clear for takeoff, runway 10, Portugal 0 to 4. Oscar 024, Borne 812, call Salvador. Approach frequency 119.35. Confirme, Vitor Charlie, é o que chamou? Juninho aí, uma centena, decola 17. Bom pátio. Cópia. Juninho aí, uma centena, Yankee, Golf 67. Inicialmente decolando a 17, curva direita. No perfil da Coral, após segue conforme plano. 51114 transponder, controle 119.35. Reto, bata, cópia B. Copiado, chame torre agora em 198.95 para acionamento, taxa de decolagem, 1014 ajuste. Comente, bom voo. Salvador, voo no 606, tem informação de Charlie, 390 Campinas Grande para cópia. 606, nível já pré-autorizado, 39, como solicitado. Está pronto, cópia? Pronto, cópia, 390. Autorizado, Campina Grande, 390, rota para Zulu 10, decola pista 10, primeira curva é à esquerda, no perfil da Puca, Jamo, transição Zipar, 5126, código transponder, controle opere 1, 9.35. Autorizado 390, peso do Lu 10, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Zipar, transponder 5126, controle 1935, voo no 606. Portão 05, chama quando pronto para estacionar. Vai chamar o voo no 606. Torre, bom dia, tá 3520. 3520, confirme baixada travada. Afirmativo. Meia milha pro Índio-Serra. Canal 3520, livre pouso na pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, tá 3520. No solo ainda, Tchaleco, chame a torre para o acionamento, 118.95. Tchaleco, reporte para ataque. Salvador, muito boa noite, então, mais, Tango Mike Fox. Confirme? Tango Mike Fox. Posição 21, decimal 9. É, posição 6, solicita autorização de reboque para o pátio 1, posição 1, posição 8. Só um minuto, aguarde, Tango Mike Fox. O 60 Minas, escuta. Meu solo, na escuta. Gol no meio, 06, na escuta. Tem um estimado para iniciar o pushback? Solto, gol no meio, 06. Sim, time pronto então. Chama. Solo, TAM, 3506, livrou na sua escuta. Confirmando, 3520, confere. Confere, 3520. Vindo, prossiga táxi Alfa, pode prosseguir, utilizando Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, TAM 3520. O Tango, como é que faz? Na escuta? Na escuta, senhor. Ok, eu tô com tráfego no portão 5, que vai iniciar o push mais uns 2 minutos. E o push no portão 5, ele ingressa no pátio 3. O senhor pode iniciar o seu reboque, agora vai puxar a aeronave bem à retaguarda, ok? Pra não interferir caso o tráfego da 5 solicite o pushback. Já alinha com a autorizada ingresso na pista no site, já pode alinhar e pronto. Tchalinha com autorizado de decolar, pistão no site, vento 110 graus, 07 nós. Rodou o gol no meio, 06, para o pushback funcionamento. Sim, portão 5 aprovado, chama táxi no meio, 06. Vai chamar táxi, gol no meio, 06. Tuxaré, eco decolado aos 4-1, no chame controle frequência 199-3, sim. 1935, chamarado, Tuxaré, eco.